seu sonho também. O que é que eu tenho a ver com isso? Ah, se eu soubesse me dizer. Filósofo.